coração. Quero cantar com alegria esta canção. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser. A alegria de estar com Jesus, com Ele de estar.